perguntar não ofende. E nem tira pedaço. É tão fácil, você vai tirar de letra. É só responder sim ou com certeza. É tão fácil, você vai tirar de letra. É só responder. Ser o pai dos meus filhos e eu ser sua parceira. Sim, eu com certeza. Se eu te convidar pra ser o meu amor, você aceita? Sim, eu com certeza. Sim, eu com certeza. Ser o pai dos meus filhos e eu ser sua parceira. Sim, eu com certeza. Não me leve a mal, é que você não sai da minha cabeça. E essa vai para todos os caminhoneiros. É tão fácil, você vai tirar de letra. É só responder sim ou com certeza. É tão fácil.